12 de outubro, festa no Atenas Clube de Barra do Alcântara, com Márcio Bispo e banda pegada do forró. Organização Manuel e Família. Apoio Rádio Ativa FM. Vem aí sexta-feira, dia 13 de setembro, no povoado Chapada da Mangueira, no município de Novo Oriente, Piauí. Grande festa com Márcio Bispo e banda pegada do forró. Alô galera, aqui vai no maridão, bate a bota no chão, gosta mesmo de forró. E ainda, Manos da Pisada. E a farra começou, vai começar a putaria. Eu vou dançar piseira até amanhecer o dia. Pra galera. Festa começando a partir das 18 horas. Não esqueça, é dia 13 de setembro. Márcio Bispo e Manos da Pisada, no povoado Mangueira. Até amanhecer o dia. Tem o apoio da Barraca das Pretas, de Caraíbas. Apoio Nonato de Caraíbas. Analice. E só lembrando que vai sair um carro de Caraíbas, levando o pessoal até o local do evento. Organização Chico Borges Produções. Imperdível esse grande evento. O povo pediu e ele vem aí. Ela diz, Ford Móveis, Ford Móveis, I love amor. Zé Malhada. Ford Móveis, Ford Móveis, I love amor. Chama! Zé Malhada, em uma festa pra ficar na história. Sempre meu WhatsApp, quando der vontade, que sente saudade. Se sente carente, vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. É sexta-feira, 13 de setembro, Pipariéve, PI 120, quilômetro 3, localidade Bom Jesus, VG. Convide os amigos e venha para esta festa que será inesquecível. Eu te passo de laranjinha, eu chupo você todinho, você gostou. Participação, Yarlen Silva e Iago Teclas. Zé Malhada, dia 13 de setembro, a partir das 22 horas. São 6 da manhã, eu aqui sofrendo, só pensando em você. Realização, PI Bar e Eventos. Tudo. Tem facilidade para comprar barato. Sou Mais Paraíba. Lavadora 10 quilos semiautomática, R$10,52,90 sem juros. Lavadora 9 quilos automática, R$10,179,90 sem juros. Refrigerador 334 litros, R$10,269,90 sem juros. Corre pra loja. Ofertas em até 10 sem juros nos cartões de crédito, mais entrega grátis. Dia 14 de setembro, o Bar da Curva no povoado Barrigas apresenta! Ô, parceiro Garcia, meu parceiro Pedrinho! Erimar Rodrigues! Erimar Rodrigues! Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem. E a abertura é com Biga do Piseiro! Tudo programado, o rolê vai ser pesado, no estágio já tá postado, hoje eu revoarei. Anote na sua agenda pra não esquecer, dia 14 de setembro, no Bar da Curva, no povoado Barriga, a partir das 9 horas da noite. Literalmente eu vou virar, se você um dia me deixar. À tarde, haverá 3 partidas de futebol, você não pode ficar de fora dessa. Dia 14 de setembro, Elimar Rodrigues e Biga do Piseiro, no Bar da Curva, a partir das 9 horas da noite. Organização, Odaí e Antônio José. Churrascaria 100% VIP em Francinópolis, Piauí, apresenta! Baby Show, a banda da galera! Feira chegou, onde teve voadinha, o baligar ensaio gera perdendo. Convide sua galera e venha participar junto com a gente nesse grande show! Dia 21 de setembro, sábado, a partir das 9 horas da noite, vem a banda da galera! Baby Show! Maranhão, e mais, abertura é com forró pegada ligeira. Francisco Z e Elisomar cantou. Essa você não pode ficar de fora. Sábado 21 de setembro na Joalheria 100% VIP em Francinópolis, Piauí. Organização Tomás, Sandra e Caio. É a melhor fazendo 40 anos e são 40 mil em prêmios pra você. É a melhor com a cidade festejando, vem com a gente, venha ver. Óticas Rivelini, aniversaria e o presente é pra você. São 40 anos, são 40 mil em prêmios, é a melhor fazendo acontecer. Óticas Rivelini, a melhor. Venha festejar com a gente. Óticas Rivelin, 40 anos de respeito e amizade ao cliente. Em Valença, na Avenida Epaminondas Nogueira, número 670, Centro. lsptv.com.br. Tem na sua casa a melhor lista de canais aí do mercado. Nós temos aí também antitravamento. Basta na sua televisão, no TV Box, no celular, ou pode também usar no seu computador. Na televisão, a sua TV tem que ter acesso à internet, tem que ter também Play Store para poder baixar o nosso aplicativo. Nós temos aí mais de 5 mil canais abertos e fechados, liberados para você. Canais estaduais e canais também regionais. Temos também Netflix, Globoplay, Prime Video, Start e todas as plataformas liberadas para você em um único aplicativo. Saia já da antena, venha pagar mais barato no sistema de canais nosso IPTV. Mensalidade por mês, apenas R$30. Muita gente está usando aqui em nossa região, é só ter acesso à internet e não vai travar os seus canais. Entre em contato com a gente agora mesmo, venha fazer um teste grátis. 89-999-87-8303. Ou então entra pelo site lsptv.com.br. Mude para o melhor extremo de canais aí do mercado. lsptv.com.br, a televisão do futuro. Nós temos também TV Box em Barra do Alcântara, mais barato, procurar o Francisco Enfermeiro. Temos também acessório para TV Box, como controle remoto e também a fonte do aparelho Box. É só nos procurar. lsptv.com.br. Você está cansado de pagar sua TV na antena? Mude agora mesmo para o melhor pacote de canais via internet para sua TV, celular ou TV Box. São mais de 5 mil canais, incluindo todos os canais fechados e abertos. Filmes, séries, esportes, novelas, infantis e muito mais. Netflix, Globoplay e Prime Video. Tudo isso em um único aplicativo por apenas R$29,90 ao mês, com suporte 24 horas sem travamentos. Entre em contato e venha fazer um teste grátis de 3 horas. 89-9987-8303 ou pelo site lsiptv.com.br. Atenção, Barra de Alcântara e região. Agora fazer seu óculos ficou bem mais fácil. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais está trazendo as óticas Real. Os sócios do sindicato não pagam consulta. Atendimento no sindicato. Quarta-feira, dia 25 de setembro. Quarta, dia 25 de setembro. No Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A partir das 8 horas da manhã. Os sócios do sindicato. Nas Óticas Real tem vez. Marque sua consulta agora mesmo no sindicato. Óticas Real, a real saúde da sua visão, com qualidade e preço justo. Merecer seus olhos lindos em mim. MJ Clube, no Povoado Barrigas, apresenta. Edão Peralta, Vanessa dos Teclados e Valdinado Acordeon. Arrependida, hoje estou chorando. Sexta-feira, dia 27 de setembro, a partir das 22 horas. Totalmente 0800. É só ouro. Milanesa dos Teclados e Valdinado Acordeon e Paredão Peralta. Convidamos a todas as localidades a marcarem presença. Os patrocinadores serão divulgados na hora do evento. Organização Carlos do Quincó. Bar e Mercearia do Zé Sena. Lá você encontra linguiça calabresa, linguiça toscana, peito de frango, capra de filé, carne aranha, costela de boi, costela de porco, bisteca de porco e muito mais. Temos ainda bebidas quentes e frias, localizado próximo à Casa Lotérica, na Praça Evanete Guedes, organização Zé Sena. Informações 89 99922 3499. Atenção Barra do Alcântara e região. Clínica Ricardo Tempônio comunica que o próximo atendimento do Dr. Ricardo Tempônio será dia 14 de setembro, sábado, a partir de 8h30 da manhã, por ordem de chegada. Marque já sua consulta, procure pelo telefone 89 99921 1614. Não esqueça, Dr. Ricardo Tempônio vai estar atendendo em Barra do Alcântara, na Clínica Ricardo Tempônio, dia 14 de setembro, a partir de 8h30 da manhã, por ordem de chegada. Clínica Ricardo Tempônio, a sua saúde, você em boas mãos. Os maiores artistas da música sertaneja, no Coração Sertanejo. Oi, aqui é o Bruno. E o Marrone. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Oi, gente, aqui é o Gino. Aqui é o Geno. Aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. E quem fala é o Luan Santana. E nós, César e Paulinho. Os maiores artistas da música sertaneja, no Coração Sertanejo. Não dá pra desligar. Tristeza. audiência. Ativa. E aí, gente, bom dia. Estamos chegando aí com o Coração Sertanejo nessa manhã, aqui na rede Ativa FM para todo o Brasil, pelo rádio 102,1 MHz, também pela internet, aplicativo RádiosNet, Rádios Cardo Listens Rádio, pelo site LS Notícias e também aqui pelo Instagram. É isso aí, hoje eu tô ao vivo no Instagram, tô por aqui ainda, tô ao vivo ainda, viu? Eu só tava me perguntando por que eu não tinha mais colocado no Instagram. É, tô por aqui, tá? Hoje no Instagram também, você me vê aí ao vivo e a cores, tá? Aquele Leandro Santos charmoso, novo, cabelo encortado, no Instagram, tá? Ao vivo para você também me ver, diretamente do estúdio da Rádio Ativa FM. Obrigado pela companhia, hoje é sexta-feira já, gente, sexta-feira 13, viu? Sexta-feira 13 de setembro de 2024. Já se passaram 257 dias do ano, faltando aí 109 dias para acabar o ano, século 21, terceiro milênio, 37ª semana do ano, 86º dia do inverno, tá? 23 dias aí para as eleições, escolha de prefeito, vice-prefeito e vereadores em todo o Brasil. Cento e três dias para o Natal, 29 dias para o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, 621 dias, já se passaram da gestão do presidente Lula. A guerra entre Rússia e Ucrânia já vai para 923 dias, e a guerra entre Oriente Médio, Israel e Hamas, já vai para 342 dias. 78 dias aí para o final da Copa Libertadores, 71 dias para o final da Copa Sul-Americana, 58 dias para o final da Copa do Brasil, dia do amendoim, dia também do baralho, dia do biscoito da sorte, dia também de desconfiar a superação, dia também do fundo de garantia por tempo de serviço, o chamado FGTS, dia também do pensamento positivo, dia do programador, dia também da CEPRES, dia do tio, dia também internacional do chocolate, né? Quem é que não gosta de chocolate, hein? Dia também mundial aí do agrônomo, dia do acidente radioativo de Goiânia. Dia nacional também da luta dos acidentes aí com fontes radioativas. E dia nacional também da cachaça. Olha aí, né? Dia da cachaça hoje, viu? Santo dia. Dia de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo. Crisóstomo. É cada nome de santo, né? Dia do mundo aí. No mundo zodíaco, a lua está em Capricórnio, 22º dia do sol no signo aí de Virgem. Então você que faz aniversário hoje é de Virgem. E a gente está aqui ao vivo no Instagram, viu? Ao vivo no Instagram. Nessa sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Muito bom dia para você que está chegando agora também com a gente no Instagram. Muito obrigado pela companhia, viu? Vou dar aquele bom dia bem especial para você de Barra da Alcântara, Vaze Grande, Tangue do Piauí, Elas Bom Veloso, Novo Oriente, Francinópolis, Santa Rosa, Cajuazeiras, Arraial, Poeiras do Piauí, Valença do Piauí e outras regiões também que estão com a gente aí, já conectado na Ativa FM ou pelo rádio, ou pelos aplicativos na internet, ou então através aqui também do nosso Instagram. Vamos olhar aqui a temperatura, como é que tá? Nesse momento o dia começando com 25 graus, vai fazer 36 graus hoje aí, sem previsão de chuva para essa sexta-feira, para esse final de semana. A umidade relativa ao ar tá boa ainda, tá 65% nesse exato momento, né? Pois é, mas ela deve baixar no decorrer aí do aumento do sol. Beuta, por enquanto, tá com a gente aí, né, Beuta? Bom dia. Obrigado pela companhia, pela audiência. O que a Johnny Quero mandou aqui, gente? Tudo bem, Johnny Quero? Já mandou mensagem aqui no Instagram já, né? Johnny Quero de Caraíbas. É, quem tá comigo também é o Carlos. Bom dia, meu amigo Carlos. Tá ligadinho com a gente aí. Tudo tranquilo, amigo. Mandou mensagem também aqui, né? Gente, meu contato aqui é 89-999-87-8303. Ó, quem tá comigo também é meu garotão Joaquim Samuel. Ô, Joaquim, rapaz. Tá me vendo aí, Joaquim? Tá, né? Papai tá morrendo de saudade, viu? Tá me assistindo no Instagram nesse momento, né? Papai já tá com saudade já. Logo, logo vai chegar o dia de papai buscar novamente, né? É isso aí. Joaquim Samuel e no Capim Pubo e Elas Bom Viloso. Obrigado pela companhia. É isso aí, né? Estamos por aqui, vamos continuar então aqui, né? É, em nome também de Bairro Mercearia 16, onde você encontra a carne mais barata de Barra do Alcântara, linguiça calabresa, toscana, peito de frango, salsicha, mortandela e muito mais.